sabe o deserto chegará ao fim. Eu acredito em um final feliz. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está comigo e nunca me deixou só. E é necessário que ele cresça e eu diminua. Sem Deus não sou nada, verdade nua e crua. Deserto é treta, Joe. Mil grau, pensamentos vêm e vão em ordem filosofal. De dia é quente, à noite é frio. Nos sentimos sozinhos no caminho de espinhos. Até pra respirar fica difícil. Não se sabe se é o fim, não se sabe se é o início. Então tentamos fugir, o caminho é duro, não queremos nos ferir. Lugar de tratamento do Todo-Poderoso, mas no final de tudo sairemos com renovo. No mundo tereis aflições, meus filhos, mas eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Terra seca, árida, vendaval, mas se transformará em um manancial. Ainda que a planta envelheça a raiz, acredito fielmente sim no final feliz. As armas são as mesmas pra alcançar a vitória: oração, Bíblia, jejum, unção, poder e glória. Vida no altar, santidade, adoração em espírito, em verdade. Resultado, mais intimidade. O deserto nos deixa mais perto da verdade. O deserto chegará ao fim. Eu acredito em um final feliz. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está comigo e nunca me deixou só. Meu deserto chegará ao fim. Eu acredito em um final feliz. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está comigo e nunca me deixou